Nós sabemos que não é sexta-feira, mas com certeza é meia-noite. Tá começando mais um Meia-Noite com Meia-Noite. Aqueles que já me conhecem, é um prazer revê-los. E aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, prazer, meu nome é Meia Noite. E esse podcast, que faz parte do RPG Mania Produções, é um podcast voltado a histórias de terror, filmes de terror, música, tudo relacionado com o lado mais macabro da vida. E continuando, graças à recepção que foi bem legal dos episódios anteriores, eu vou ler mais um episódio, acho que eu posso falar assim, vou dedicar mais um episódio à série 1000 Vultures do usuário com o mesmo nome do Reddit NoSleep. Se você ainda não acessou o Reddit NoSleep, por favor, reddit.com/r/NoSleep, NoSleep. Lá tem diversas histórias, eu planejo ler todas elas ao longo das nossas vidas. Vamos continuar, nós lemos aí, nós estamos acompanhando o nosso personagem principal que não tem nome. E a infância dele é bem perturbadora, já aconteceram várias coisas. Teve os acontecimentos lá dos passos, onde ele ficou perdido na floresta. Teve os acontecimentos da história Balões, que você pode ver que foi o último Meia-Noite com Meia-Noite. Só pesquisar ali na parte de cima do RPG Mania, jogar Meia-Noite que vai aparecer todos os meus posts. A próxima história se chama Boxes. Muita gente que traduziu essa história aqui no Brasil chamou ela de Caixas, mas Boxes é o nome do gato do personagem principal. Então, para essa história eu vou ler como Boxes, mas quando eu falar Boxes, vocês já sabem mais ou menos do que se trata. Vamos lá, 1000 Vultures, Boxes. Para aqueles que já leram minhas outras histórias e perguntaram se havia mais e receberam respostas enigmáticas de mim, eu quero me desculpar por ter sido desonesto. Falei várias vezes nos comentários que nada realmente aconteceu depois de Passos, mas isso não é verdade. Os eventos a seguir não estavam submersos no fundo da minha mente. Sempre soube que eles estavam ali. Eu não tinha percebido até que escrevi Balões e conversei com minha mãe sobre os seguintes eventos, o quão interligado estava com o resto. Mas, originalmente, não tinha planejado compartilhar isso. Meu desejo de reter essa memória foi devido ao fato de que eu não tive um bom senso na época. Eu queria consentimento de outras pessoas para contá-lo, não para deturpar o acontecimento. Eu não esperava a repercussão que minhas outras histórias tiveram, então não achei que seria pressionado por mais detalhes. E teria ficado feliz em manter isso só pra mim até o fim. Eu não consegui contatar outra parte, mas me sentiria um hipócrita de deter essa história daqueles que querem mais informações. O que segue são lembranças, o mais precisas que pude ter. Eu, novamente, peço desculpas pelo comprimento. Antes de entrar para a primeira série do primário, passei o verão inteiro aprendendo a escalar árvores. Havia esse pinheiro em particular na frente da minha casa que parecia ter sido feito sob medida para mim. Tinha galhos que eram tão baixos que conseguia me agarrar sem pegar impulso, e nos primeiros dias depois que aprendi a subir, ficava sentado nos galhos mais baixos, balançando as pernas. A árvore ficava do lado de fora da cerca da parte de trás da nossa casa, e podia ser facilmente vista da janela da cozinha, se localizava logo acima da pia. Minha mãe e eu desenvolvemos uma rotina na qual eu ia brincar na árvore e ela ia lavar a louça, pois assim ela podia me observar facilmente enquanto fazia outras coisas. Enquanto o verão ia passando, minhas habilidades cresciam e não demorou muito para estar escalando bem alto. Enquanto a árvore crescia, seus galhos não só começaram a ficar mais finos, como também mais espaçados. Então, cheguei a um ponto que não conseguia subir mais alto. E assim, a brincadeira tinha que ser mudada. Comecei a me concentrar na velocidade, e no final, eu consegui chegar no galho mais alto em 25 segundos. Em uma tarde, eu fiquei muito confiante, tentei pular de um galho para outro antes de ter me segurado firmemente no de cima. Eu caí de aproximadamente 6 metros e quebrei feio meu braço em dois lugares. Minha mãe corria em minha direção, gritando, e me lembro de ouvi-la como se estivesse debaixo d'água. Eu não me lembro o que ela disse, mas lembro de ficar surpreso do quão branco meus ossos eram. Eu ia começar o ano escolar com um gesso e não tinha nenhum amigo para assiná-lo. Minha mãe deve ter se sentido tão mal por causa disso que um dia antes do começo das aulas, trouxe um gato para minha casa. Ele era apenas um filhote, listrado em bege branco. No momento em que ela colocou ele no chão, o pequeno gato se rastejou para dentro de uma caixa vazia de refrigerante. Eu chamei ele de Boxes. Minha mãe cortou as unhas para que não destruísse os móveis, então, em resultado a isso, dávamos nosso melhor para mantê-lo dentro de casa. Ele saía de vez em quando e costumávamos achá-lo no jardim, perseguindo um inseto ou um lagarto, mesmo que ele não conseguisse pegá-los. Ele era um gato muito evasivo, mas sempre conseguimos pegá-lo e levá-lo para dentro de casa. Ele se esforçava para conseguir olhar por cima do meu ombro. Eu dizia à minha mãe que era porque ele estava planejando uma estratégia para a próxima vez. Uma vez dentro, dávamos um pouco de atum, e ele aprendeu que o som do abridor de latas era um sinal, e vinha correndo sempre que ele ouvia. Isso veio a calhar mais tarde, pois quando estávamos quase nos mudando daquela casa, Boxy saía de casa com muito mais frequência e corria para debaixo do forro, onde nenhum de nós queria segui-lo, porque era apertado e acabaríamos, provavelmente, rastejando em cima de insetos ou ratos nojentos. Engenhosamente, minha mãe pensou em ligar o abridor de latas a um cabo de extensão para trás e executá-lo em frente ao buraco. Eventualmente, ele emergia com seus miados altos, ansioso por conta do barulho e depois aterrorizado com o truque cruel que tinha caído. Um abridor de latas sem atum não fazia sentido para Boxes. A última vez que ele fugiu para debaixo da casa foi em nosso último dia lá. Minha mãe tinha colocado a casa à venda e tínhamos começado a empacotar nossas coisas. Nós não tínhamos muito, mas conseguimos enrolar a arrumação por um tempo, mesmo que eu já tivesse empacotado todas as minhas roupas a pedido da minha mãe. Ela podia ver que eu estava chateado sobre me mudar e queria que essa transição fosse, para mim, o mais suave possível. E acho que ela pensou que ter minhas roupas em uma caixa reforçaria a ideia de que estávamos nos mudando, mas as coisas não mudariam tanto. Quando Boxy saiu de casa, enquanto estavam já colocando as coisas no caminhão de mudança, minha mãe xingou em voz alta, pois já havia empacotado o abridor de latas, e não tinha certeza onde tinha colocado. Fingi que iria procurar para não ter que entrar debaixo de casa, e minha mãe, provavelmente percebendo meu truque, rastejou para debaixo da casa. Ela saiu com Boxy muito rapidamente e parecia muito nervosa, então fiquei feliz por não ter sido eu lá embaixo. Minha mãe fez algumas ligações enquanto eu arrumava mais algumas coisas, então ela entrou no meu quarto e disse que tinha falado com o corretor de imóveis, e nós começaríamos a mudança naquele dia. Ela falou como se fossem notícias excelentes, mas achei que tínhamos ainda um pouco mais de tempo na casa. Originalmente, ela tinha dito que nós não nos mudaríamos até o final da próxima semana, e era apenas terça-feira. E ainda mais, não tínhamos terminado de empacotar completamente as coisas. Mas ela disse algo do tipo, é mais fácil substituir as coisas do que empacotá-las, e transportá-las por toda a cidade vai ser muito chato. Eu nem consegui pegar o resto das caixas com minhas roupas. Perguntei se eu poderia ligar para Josh e dizer adeus, mas ela disse que eu podia ligar para ele da nova casa. Saímos junto com o caminhão. Eu consegui manter contato com Josh durante anos, o que era surpreendente, sendo que nós não frequentávamos mais a mesma escola. Nossos pais não eram amigos próximos, mas sabiam que nós éramos, e às vezes nos levávamos um para a casa do outro para passar alguns dias, quase todos os finais de semana. Em um Natal, nossos pais conseguiram dinheiro e compraram uns walkie-talkies para nós. Eles diziam funcionar mesmo de toda a distância entre nossas casas. Eles também tinham ótimas baterias, que duravam dias, mesmo enquanto ligados. Só de vez em quando eles funcionavam bem o suficiente para termos nossa conversa de tão longe. Mas quando dormíamos um na casa do outro, usávamos pela casa, falando em códigos, como vimos nos filmes, e funcionavam perfeitamente para aquilo. Graças a nossos pais, continuávamos amigos quando fizemos 10 anos. Em um final de semana que eu estava passando na casa de Josh, e minha mãe me ligou para dar boa noite. Ela continuava a me cuidar mesmo quando estava sob os cuidados dos pais de Josh, e eu estava tão acostumado com isso que não ligava, mesmo que Josh ligava. Ela parecia chateada. O Boxes tinha fugido. Isso deve ter sido em um sábado à noite, pois eu lembro de ter passado a noite anterior na casa de Josh, e iria para casa só no outro dia, pois tínhamos escola na segunda-feira. Boxes tinha sumido na tarde de sexta-feira. Eu deduzi que ela não tinha visto ele desde que voltou para casa depois de me largar. Ela deve ter decidido me contar que ele tinha sumido antes que eu voltasse para casa, porque se ele não voltasse antes de mim, eu provavelmente ficaria devastado. Não só por causa do desaparecimento, mas por ela ter escondido aquilo de mim. Ela disse para que eu não me preocupasse. Ele irá voltar. Ele sempre volta. Mas Boxes não voltou. 3 semanas depois, eu fui de novo para casa de Josh. Ainda estava um pouco chateado por Boxes, mas mamãe tinha dito que havia casos de animais de estimação sumiam e só depois de semanas, até meses, voltavam sozinhos para casa. Disse também que eles sabiam onde ficavam suas casas e sempre tentavam voltar. Eu estava explicando isso pro Josh, quando o pensamento me atingiu tão forte que eu interrompi minha própria frase para falar em voz alta. Mas, e se Boxes se confundiu de casa? Josh ficou confuso. Como assim? Ele mora com você, ele sabe onde fica a sua casa. Eu sei, Josh, mas ele cresceu em outro lugar. Ele foi criado na minha antiga casa, em alguns quarteirões daqui. Talvez ele ainda pense naquela casa como lá, assim como eu. Ah, entendi. Nós vamos falar com meu pai amanhã e ele vai nos levar lá para que nós procuremos. Não, cara, ele não vai. Minha mãe disse que nunca poderíamos voltar para aquela casa, porque os novos moradores não queriam ser perturbados. Ela disse que disse para sua mãe e para seu pai a mesma coisa. Josh insistiu. Ok, então vamos lá amanhã e vamos explorar. Vamos ver sua antiga casa e... Não! Se seus pais descobrirem, minha mãe também vai. Nós temos que ir sozinhos. Temos que ir hoje à noite. Eu não precisei de muito para convencer Josh, pois geralmente, eu era o que surgia com ideias desse tipo. Mas nós nunca tínhamos fugido da casa dele antes. No final foi bem fácil. A janela do quarto dele abria para o jardim e tinha um portão de madeira que não estava trancado. Depois desses 2 pequenos desafios, nós saímos pela noite com lanternas e os walkie-talkies. Havia 2 jeitos de ir da casa do Josh até minha antiga casa. Nós podíamos ir pela rua e fazer várias voltas, ou ir pelo bosque que levaria metade do tempo. Levaria mais ou menos 2 horas pela rua, mas sugeri irmos por ali mesmo, disse que não queria ficar perdido. Josh recusou e disse que algum vizinho poderia reconhecê-lo e contaria para seu pai. Ele ameaçou que se não fôssemos pelo atalho, voltaria para casa. Então eu aceitei, porque eu não queria ir sozinho. O Josh não sabia da história por trás da última vez que andei por esse bosque durante a noite. O bosque era muito menos assustador com um amigo e uma lanterna. E até que estávamos nos divertindo. Eu não tinha certeza onde exatamente estávamos, mas Josh parecia confiante o suficiente para aumentar a minha moral. Passamos por uma parte cheia de árvores emaranhadas quando meu walkie-talkie ficou preso em um galho. Josh estava com a lanterna, então eu fiquei tentando me livrar do galho quando ouvi Josh falar. Ei, cara, quer dar um mergulho? Olhei para onde ele apontava a luz da lanterna, mas eu fechei os meus olhos quase que instantaneamente, pois naquele momento eu sabia onde estávamos. Ele estava apontando para a boia de piscina. Era o lugar da floresta onde eu tinha acordado muitos anos atrás. Eu senti um caroço na minha garganta, junto com um começo de lágrimas enchendo meus olhos enquanto eu continuava a tentar livrar o walkie-talkie. Frustrado, eu puxei com força suficiente para quebrar o galho e andei até Josh, que tinha se deitado na boia, como se estivessem tomando banho de sol. Enquanto andava em direção a ele, tropecei e quase caí dentro de um grande buraco que estava no meio dessa pequena clareira. Mas consegui me equilibrar e fiquei bem na beirada. Era um buraco bem fundo. Eu fiquei surpreso pelo tamanho do buraco, mas mais surpreso ainda de não me lembrar dele. Percebi que aquilo não deveria estar ali na noite do meu ocorrido, pois estava bem no lugar onde eu tinha acordado. Tirei isso da minha cabeça enquanto me virava para Josh. Para de brincadeiras, cara. Você viu que eu estava preso ali e só ficou deitado aí, zoando nessa boia? Eu dei um chute na boia para mostrar o quão sério eu estava sobre aquilo. O sorriso de Josh sumiu do seu rosto. Agora ele parecia aterrorizado, estava tentando sair da boia, mas não conseguia se levantar de uma maneira rápida por causa da maneira que estava deitado antes. Cada vez que caía deitado de novo, o barulho da boia se intensificava. Eu queria ajudá-lo, mas não conseguia chegar mais perto. Minhas pernas não ajudavam. Eu odiava aquele bosque. Peguei a lanterna que ele tinha jogado para longe e iluminei a boia, sem saber o que esperar. Finalmente, Josh conseguiu sair e correu até mim. Josh me deu um soco de leve no braço, seu sorriso voltando levemente ao rosto, e nós continuamos a andar. Nós aceleramos nossos passos e saímos do bosque mais rápido do que pensávamos. Pouco tempo depois, encontramos meu antigo bairro. Na última vez, eu tinha contornado uma esquina à frente e tinha visto minha casa toda iluminada. Todas essas memórias do que aconteceram vieram à tona. Eu senti meu coração descompassar enquanto estávamos finalmente virando a esquina para ter uma visão completa da minha casa, lembrando quão iluminada estava na outra vez. Mas dessa vez, todas as luzes estavam desligadas. De uma certa distância, eu conseguia ver minha antiga árvore descalar. Quando demos uma olhada mais de perto, pude ver o gramado e como estava horrível. Eu não conseguia nem tentar adivinhar quando foi a última vez que apararam aquele jardim. Uma das janelas de madeira estava quebrada e pendurada para baixo, se balançando para frente e para trás junto com a brisa. E, de uma forma geral, a casa parecia suja. Eu fiquei triste em ver minha antiga casa em um estado tão decadente. Por que minha mãe se importava em não incomodar os novos donos se eles cuidavam tão mal de onde eles viviam? E então, eu percebi. Não haviam novos moradores. A casa estava abandonada, embora parecesse simplesmente esquecido. Por que minha mãe ia mentir para mim sobre nossa antiga casa ter novos moradores? Mas, confesso para vocês que eu achei isso, de certa forma, uma coisa boa. Seria mais fácil procurar por boxes se não tivéssemos que nos preocupar em ser pegos pela nova família. Dessa forma, seria muito mais rápido. Josh interrompeu meus pensamentos enquanto entrávamos pelo portão em direção da casa. Sua antiga casa é uma droga, cara. Cala a boca, Josh. Mesmo assim, continua sendo melhor do que a sua casa. Bom, eu acho que Boxes está debaixo da casa. Um de nós tem que ir lá embaixo, e o outro tem que ficar na entrada, caso ele saia correndo de lá. Você tá falando sério? Sem chance que eu vou entrar lá embaixo. É seu gato, cara. Você que vai. Olha, vamos jogar pra ver quem vai. A não ser que você esteja com muito medo. Falei enquanto segurava meu punho em cima de outra mão espalmada. Tudo bem. Mas nós mostramos no já, não no 3. É pedra, papel, tesoura, já. Eu sei como jogar o jogo, Josh. Você é que sempre estraga tudo. E é melhor de 3. Eu perdi. Soltei a madeira do forro como minha mãe sempre fazia quando tinha que ir lá embaixo buscar boxes. Ela fez isso poucas vezes por causa do truque do abridor de latas, mas quando tinha que fazer, ela odiava. Especialmente na última vez, então, enquanto eu olhava para o forro escuro, entendi o porquê. Antes de nos mudarmos, ela dizia que era melhor que o boxes corresse ali para baixo, ao invés de pular a cerca ou correr pela vizinhança. Tudo isso era verdade, mas eu ainda estava com medo de fazer aquilo. Peguei a lanterna e o walkie-talkie e comecei a me rastejar lá para dentro. Um cheiro horroroso encheu meus pulmões. Cheirava como a morte. eu liguei meu walkie-talkie. Josh, você está aí? Quem fala é o Macho Man, câmbio. Josh, para com isso. Tem algo errado aqui embaixo. Fede, fede como se algo tivesse morrido. É o Boxes? Eu espero que não. Abaixei o walkie-talkie e apontei a luz para várias direções enquanto me rastejava em frente. Olhei de fora para o buraco. Você conseguia ver todo o caminho de volta com a iluminação certa, mas tinha que estar dentro para ver em volta dos blocos de suporte que mantinham a casa em pé. Eu diria que 40% da área não conseguia ser vista se você não estivesse dentro do forro. Mas eu acabei descobrindo que mesmo dentro, só conseguia enxergar onde a luz estava apontada. Isso faria com que minha patrulha fosse muito mais difícil. Enquanto eu me movia pra frente, o cheiro piorava. Comecei a ficar com medo de que Boxes tivesse ido ali e algo ruim tivesse acontecido com ele. Iluminei por ali, mas não conseguia ver muito. Eu envolvi meus dedos em volta de um dos blocos de suporte para me impulsionar para a frente, quando senti algo que fez minha mão recuar. Pelos. Meu coração afundou no peito e me preparei emocionalmente para o que viria a seguir. Eu rastejei lentamente para que pudesse prolongar o que sabia que estava prestes a aparecer diante dos meus olhos e passei a luz da lanterna para ver o que estava do outro lado do bloco. Eu cambalei em horror para trás. Eu gritei com a voz trêmula. Era uma criatura enorme e torcida em estado de decomposição. Sua pele tinha apodrecido no rosto, e então seus dentes pareciam ser enormes, e o cheiro era insuportável. O que foi? Você tá bem? É o Boxes? Peguei o walkie-talkie e disse, não é o Boxes. Então, que diabos é? Não sei, Josh. Pousei a luz de novo e olhei com menos medo nos olhos. É um guaxinim. Bem, continue procurando. Vou entrar na casa pra ver se ele está em algum lugar lá. O quê? Não, Josh, não entra na casa. E se Caixa estiver aqui, correr pra fora. Ele não vai correr. Eu coloquei a madeira de volta. Eu olhei pra trás e vi o que ele estava falando. E era verdade. Por que você fez isso? Não se preocupa, cara. Você consegue tirar ela dali fácil, fácil. Faz mais sentido. Se o Boxes correr pra fora e eu não conseguir segurá-lo, ele ia fugir de qualquer jeito. Se ele estiver aí embaixo, pegue com firmeza, volte, remova a madeira. Se ele não estiver aí, você sai enquanto eu olho dentro da casa. Eu vi sentido no que ele falou, e ele tinha bons argumentos. E eu duvidei que ele ia conseguir entrar na casa de qualquer jeito. Eu me liguei que estaria uma escuridão total lá dentro. A luz tinha sido cortada, sendo que ninguém estava pagando as contas. Com alguma sorte, ele conseguia enxergar um pouco com a iluminação dos postes de luz da rua. Por outro lado, eu não sei o que ele faria. Pouco tempo depois, eu vi passos sobre minha cabeça e senti sujeira velha caindo sobre mim. É você, Josh? Shhh! Invasor, invasor! Quem fala é Macho Man voltando do grande tango Foxtrot. A águia pousou. Qual a sua posição, princesa Jasmine? Câmbio! Macho Man, minha posição é no seu banheiro, e eu estou olhando para suas revistas. Parece que você gosta de bundas de homens. Qual o seu relatório sobre isso? Câmbio. Eu podia ouvi-lo rindo mesmo sem um walkie-talkie, e comecei a rir também. Ouvi os passos se distanciando um pouco. Ele estava indo, provavelmente, para o meu quarto. Cara, está muito escuro. Você tem certeza que tinham caixas com roupa aqui? Eu não vejo nada. Sim, sim. Deve haver algumas caixas na frente do armário. Não tem caixa nenhuma aqui. Deixa eu ver se talvez você colocou as caixas no armário antes de ir embora. Comecei a pensar que talvez minha mãe tinha voltado e pego as roupas. Mas me lembrava de ter deixado as caixas lá. Não tive tempo nem de fechar a última antes de ir embora. Enquanto esperava Josh me dizer o que tinha encontrado, chutei com minha perna para evitar que ela ficasse dormente por causa da posição em que me encontrava, e acertei em algo. Olhei para trás e vi alguma coisa estranha. Era um cobertor e em volta haviam potes. Eu me rastejei para mais perto. O cobertor cheirava mofo e a maioria dos potes estavam vazios. Mas em um ainda havia algo que eu reconhecia. Comida de gato. Era um tipo diferente do que nós dávamos para boxes, mas de repente entendi. Minha mãe provavelmente montou esse lugarzinho para boxes vir para o forro e não correr pela vizinhança. Isso fazia muito sentido. Mais ainda que talvez boxes tivesse voltado para esse lugar. Achei suas roupas. Ah, legal. Onde estavam as caixas? Como eu disse, cara, não tem caixas. Suas roupas estavam no armário. Elas estão penduradas. Senti um arrepio. Era impossível. Eu tinha empacotado todas as minhas roupas. Mesmo que fôssemos nos mudar só 2 semanas depois, eu me lembro de achar idiota ter que tirar as roupas da caixa todo dia para me vestir. Eu tinha empacotado, mas alguém tinha pendurado elas de volta, mas por quê? Josh tinha que sair de lá. Isso não faz sentido, Josh. Elas deviam estar em caixas. Para de brincadeira e sai logo daí. Não estou brincando, cara. Estou olhando para elas. Talvez você só ache que empacotou. Uau, você realmente gosta de olhar para si mesmo, não é? Quê? Como assim? Suas paredes estão cobertas de polaroides suas. Tem milhares delas. Você contratou alguém para... Silêncio. Chequei meu walkie-talkie para ver se tinha desligado de alguma forma. Ele estava ligado. Eu podia ouvir os passos, mas não conseguia definir para onde Josh estava indo. Esperei Josh terminar sua frase, pensando que ele tinha desligado sem querer o walkie-talkie. Mas não continuou. Agora parecia estar correndo pela casa. Eu estava pronto para chamá-lo pelo walkie-talkie quando sua voz soou no rádio. Tem alguém na casa? A voz dele estava apressada e travada. Era perceptível que ele estava à beira de lágrimas. Eu queria responder, mas quão alto estava o walkie-talkie dele? E se a outra pessoa ouvisse? Eu não falei nada e esperei, escutando. Eu ouvia passos. Passos pesados, passos arrastados. E depois uma batida alta. Ele tinha sido encontrado, eu tinha certeza disso. Essa pessoa tinha encontrado e tinha machucado ele. Eu comecei a chorar. Meus únicos amigos eram ele e Boxes. E depois eu pensei, e se Josh dissesse para a pessoa que eu estava aqui embaixo, o que eu poderia fazer? Enquanto eu lutava para me recompor, ouvi a voz de Josh pelo walkie-talkie. Ele tem alguma coisa, cara. É uma sacola grande. Ele acabou de jogar a sacola no chão e... Meu Deus, cara. A sacola, eu acho que ela se mexeu. Eu fiquei paralisado. Queria correr para casa. Queria salvar Josh. Queria buscar ajuda. Eu queria tantas coisas, mas eu só fiquei ali, deitado, congelado. Enquanto parava, sem conseguir me mexer, meus olhos se focavam no canto da casa, que era bem debaixo do meu quarto. Movi a lanterna. Eu prendi minha respiração pelo que eu vi. Animais. Dúzias de animais. Todos eles mortos. Estavam em pilhas em volta de todo o perímetro do forro. Será que Boxes estava entre esses cadáveres? É para isso que a comida de gato servia? Ver isso fez com que meu choque acabasse, pois sabia que tinha que sair dali. Eu me movi até a tábua, empurrei, mas ela não se mexia. Eu não conseguia movê-la, pois estava emperrada para dentro, e não conseguia pôr meus dedos em volta dela, pois a borda estava para o lado de fora. Eu consegui ouvir passos ferozes em cima de mim. A casa praticamente tremia. Eu ouvi Josh gritando e foi seguido por outro grito que não estava cheio de medo. Enquanto eu empurrava, eu sentia a tábua se mexendo, mas sabia que não era eu que estava movendo. Eu podia ouvir passos acima de mim e em minha frente, gritos quebrando o silêncio dos passos. Eu empurrei meu corpo para trás e segurei o walkie de forma que eu pudesse me defender. A madeira foi jogada para o lado e um braço entrou pelo buraco e me puxou para fora. Vamos, cara, agora! Era Josh, graças aos deuses. Saí aos tropeços da entrada, hein, segurando o walkie-talkie e a lanterna. Nós dois pulamos a cerca, mas quando Josh o fez, deixou seu walkie-talkie cair. Ele iria pular a cerca de novo para pegar, mas disse para deixar para lá. Nós tínhamos que sair dali. e tinha que ser rápido. Atrás eu podia ouvir gritos, mas não eram palavras, só sons. E nós, talvez tolamente, corremos para o bosque na esperança de chegarmos na casa de Josh o mais rápido possível e fazer com que nossa perseguição fosse mais difícil. Pelo caminho, enquanto corríamos, Josh gritava continuamente: "Uma foto! Ele tirou uma foto minha!" Mas eu sabia que a pessoa, seja lá quem ela fosse, já tinha uma foto de Josh, de anos atrás, na trincheira. Suponho que Josh ainda achava que aqueles barulhos mecânicos eram de robôs. Nós conseguimos chegar na casa de Josh e entrar em seu quarto antes que seus pais acordassem. Perguntei para ele sobre a sacola e se realmente tinha se mexido, mas ele disse que não tinha certeza. Josh continuava a pedir desculpa por ter deixado cair o walkie-talkie, mas obviamente isso não era grande coisa. Nós não conseguimos dormir e ficamos espiando pela janela, esperando por ele. Fui para casa mais tarde naquele dia, pois já eram 3 horas da manhã. Eu contei o resumo dessa história para minha mãe alguns dias atrás. Ela desabou e ficou furiosa pelo risco em que eu coloquei nossas vidas. Perguntei por que ela tinha inventado todas aquelas coisas sobre perturbar os novos moradores, por que ela considerava a casa tão perigosa. Minha mãe ficou histérica, mas respondeu minha pergunta. Segurou minha mão e apertou mais forte do que fisicamente achei que era possível, cravando seus olhos nos meus, falando baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Por que eu nunca coloquei diabo nenhum de cobertor ou potes para boxes dentro da casa? Você não foi o único que encontrou. Fiquei tonto. Eu entendo bem agora. Eu entendo o porquê dela ter parecido tão preocupada quando tirou boxes debaixo da casa no nosso último dia lá. Ela encontrou mais do que ratos e aranhas naquele dia. Eu entendo porque saímos de lá 2 semanas antes. Eu entendo porque ela tentou me impedir de voltar pra lá. Ela sabia. Ela sabia o que ele tinha feito no nosso forro de casa e não contou pra mim. Eu fui embora sem dizer nenhuma outra palavra, sem terminar a história pra ela. Mas quero terminar aqui, pra você. Cheguei em casa aquele dia, joguei minhas coisas no chão, espalhando elas por toda parte. Eu não ligava, eu só queria dormir. Eu acordei por volta de 9 da manhã, aos sons dos miados do meu gato. Meu coração deu um pulo. Finalmente, ele tinha voltado para casa. Eu fiquei um pouco frustrado com o fato de que se tivesse esperado mais algum tempo, nada da noite passada teria acontecido e eu teria boxes de volta de qualquer jeito. Mas isso não importava mais, ele estava de volta. Eu saí da minha cama e chamei por ele, olhando por todos os lugares, esperando para ver o brilho dos seus olhos. O miado continuou e eu segui. Estava vindo de debaixo da cama. Eu ri um pouco, pensando que tinha me rastejado debaixo de uma casa por ele e que isso era bem mais fácil. Seus miados estavam sendo abafados por uma camiseta. Então joguei para o lado, sorrindo, e gritei: "Bem-vindo de volta, Boxes." Mas seus miados estavam vindo do meu walkie-talkie. Boxes nunca voltou para casa. Tá aí, galera, a saga do 1000 Vultures, né? Uma saga macabra, um horror bem psicológico. Eu tô curtindo bastante ler isso pra vocês. E a história tá se complicando. Vocês estão vendo que elas vão se entrelaçando conforme a história avança, né? Coisa que eu falei no primeiro episódio. E aí, quem vocês acham que tá fazendo essa coisa toda com o nosso protagonista? Quem será que pegou esse Boxes? São várias perguntas que só podem ser respondidas acompanhando Meia Noite com Meia Noite. E agora, eu vou chorar um pouquinho pra vocês. Como vocês sabem, tanto Meia Noite, quanto RPG Mania, quanto todos os outros podcasts que estão pra nascer, são completamente gratuitos. Então, se você puder acessar o nosso site, compartilhar, espalhar a palavra, clicar nos anúncios, é legal. A gente não tá pedindo dinheiro, a gente tá pedindo um pouquinho do seu tempo. Vou lembrar vocês para acessarem o www.rpgmania.com.br. Essa semana tem Meia Noite com Meia Noite, tem Mania de Leitura e tem o RPG Mania Podcast Especial Notícias. Bom, eu acredito que é isso. Eu tô muito ansioso para ler outra parte. Mas isso só no futuro. Para o Meia Noite com Meia Noite e para o RPG Mania, meu nome é Meia Noite. Fiquem seguros e até semana que vem.